Boa noite, passageiro 2228, Conquista, prepara a saída agora, aguarda um minuto, copa. 2228, vamos dar costas? Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola pistão na zero, curva à direita, perfil de saída arbora após voo Elefa. Após Elefa, prossegue via rota do plano. Aciona o transponder 5120, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Correto, a porta pronta para o puxo. Está autorizado, chama a Salvador, é o Gol 173, autorização para Guarulhos. Com a informação, Delta, bom dia. Bom dia, Gol 973, pronto, cópia? Prossiga. Gol 973, autorizado Guarulhos, nível 360. Via peso 190 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Decola 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Motiva. Aciona 5166, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, via peso 1-0, Taubaté. Saída 1-0 da EL, Leda Motiva, 5166 no transponder, 2080, controle Gol 173. Correto, chama pronto, portão 04, Gol 173. Portão. Ok, copiado, 47. Autorizado táxi, até ponto de espera via Pathwind, ponto de espera chama torre. 198 decimal 95, ajuste na 099. Bom voo, passaria 2222. Obrigado. muito boa noite, muito bom dia. Eu passarei do 2228 e estava com o cara pronto. Passarei 2228. Boa, autorizado a alinhar decolar pista na zero. Vento 180 graus, 13 nós. Autorizado a decolar. Decoladas 19, controle 120 19. 1208, muito obrigado, bom trabalho com vocês, 2228. Salvador, muito bom dia, passarelo 2228. 1208, 18. Olá. Passarelo 2228, a frequência do controle 120.8, não vou. Desculpa. 228, instruções. 2228, contato radar, me mantém o nível de voo no zero via saída alfa. Controle Salvador, é o passarelo 2228. Precisaria da presente para o Adelé? Obrigado, 2228. Muito obrigado, hein? Portão 4, chama a tag. aeronáutico, voo 1173, 183 a bordo, autonomia 24, São Fernando do Avião. Voo 1173, autorizado taxa direita, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste na 099, bom voo. Autorizado táxi, ponto de espera 3295, 19, voo 1173. Série 2228, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno 128 decimal 1. Centro Recife 260, alterno 128 decimal 8. Passarei 2228. Obrigado, bom trabalho. Amém. Tona 0, vento 190 graus, 10 nós. Autorizada a linha de tomada 0, gol 1973. Uno 73, decolada de 29, chame o controle em 120 decimal 8, bom voo. 108, obrigado. Controle, o voo 1173, bom dia. Voo 1173, bom dia, contato radar, se mantém o nível de voo 360, via saída da ELA. Israel, subindo para o 360, voo 1173. Controle, seria possível coordenar com o centro da proa de ponte para presente? Foi Leda, o 973, aguarde coordenação. Manda Leda, obrigado. O 973, voe Ognave. Ognave, estamos ligados, o voo 1973. Sou 973, semicentro Recife, frequência 925, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. localização João Pessoa. Patrick 560, o Eco confere, pronto para cópia, João Pessoa no 370. Uma cópia, Patrick. Autorizado para João Pessoa, Nijo voo 370, cola da 190, curva esquerda no perfil da Pucajá, Maracaju, após Aracaju, direto, Serra Brava, Juliette Papá, 51-55, transponder, 120, 80, controle de Salvador, tá, 3520. Cento e 20.8. Autorizado o 370, uma é pista Maracaju, decola da 10, após Maracaju direto Serra Brava, direto Papá, transponder com o controle 108 para 7.30. É Puca, Jambo, Aracaju. Puca, Jambo, Aracaju. 7320. Correto, chame ponto no 03 para puxar o acelerador. Estou ligado no 3, chame pro táxi. Santos 3520 para o táxi com 119 a bordo, estamos com 2 horas e 39, alternando Fortaleza. 520, táxi autorizado à direita, vem em no ponto de espera 1095. No ajuste, no 019, tenha uma boa viagem.